Aquele mano, ele se foi pra nunca mais voltar. Aquele mano, agora é só lembrança, agora é só tristeza. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Infelizmente. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Na guerra das ruas. Tristeza, alegria, periferia, tudo é demais, revolve na mesa. Morte é certeza de mais um patrício, escravo do pó, sentença sem dó. No mundo da só, pivete que corre, o corpo é do pai, é mulher que sai. Olha pro céu, joelho no chão, implora pra Deus só mais um irmão. Perdido nas trevas, morro na guerra, um mal contra o bem, alguém diz amém. Caralho é caixão, foi sem noção de tudo aqui. Revolve esse passo, vai se iludir. Como existir no mundo da morte, 6 da manhã. Osso latido, um cara no chão, morto com tiro, uma tia que corre e começa a chorar. Bicha, sei lá, o demônio na noite faz o que quer, usa seu mano. Empurra o álcool, arma o pó, induz a matar. Tem cara que diz, foda-se aí. Esquece que em casa deixou uma mãe, mulher, criança, sem esperança. Louco, drogado, achado, jogado, morrer é normal. Se papo soldado, vive velado. Rezo pra Deus, pra ele voltar, pra volta do lar. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Nossa oração aliado, tambor carregado, tiro disparado. A mãe olha pro seu filho que agora é finado. A São Paulo que eu conheço é assim. Infelizmente uma guerra sem fim. Alguns parentes tentam te animar, mas o seu pai nunca mais vai voltar. Eterno conflito entre a polícia e a favela. Nunca acaba esta guerra, nunca acaba esta guerra. Moleque te enquadra no farol sem saber se vai conhecer a verdadeira TV. É falta de dinheiro, maluco, talvez falta de informação. Mais um finado, meu irmão, mais um finado, meu irmão. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Preço parceiro, bem longe do mal, da grade da morte. Eu quero mais sorte a todos os manos. Só louco velado, embarca no barco chegado. Dispenso o revólver, o crack, a farinha, se passa o cartel. A vaga no céu é só promessa. Matando interesse, o mano que sai do X liberado. Constitucional, só por rolê, sem se envolver. Muita amizade, má intenção. Mesclado na mão, pra ele apontado, fala que não. Muita loucura, viagem pra lua, uns 30 bem louco. Morte rolando, fuja maluco, a treta é assim. Não chore por mim, o crime passou, a oração. Só mais um caixão, com mais um irmão. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Liga quebrada, Franco Morato, treta e boato, fim de bocada, morte do mano, tira a canção, voz de prisão, revólver na mão, tá na disparada, preço em nada, cita PT, paga pra ver, atire você, no mundo do mal, escuro sem Deus, só vejo quebrada, treta risada, puta parada, se papa trepada. É foda, parceiro, morrer por dinheiro, nariz a farinha, boca no crack, puta ladrão, sabe o que quer, obeio da mulher, dos filhos e da mãe, nada de choro, trono pra quê? Viva bem mais, você é capaz, melhora a quebrada, estuda e trabalha, esqueça o revólver, puto dinheiro, reze por ti. Peça perdão numa oração. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Mais um finado. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Ele foi só mais um dos que foram daqui. Ele foi só mais um dos que foram daqui.